señora, estoy aquí, danza conmigo. Por ahí no sé hasta cuando yo bailaré contigo. Dentro en breve, eu vou passar e você vai ficar. Infelizmente será assim, terá que prosseguir sem mim. Você continua, mas eu terei fim. Não deveria, mas te amo mesmo assim. Mesmo você tendo feito mal pra mim. Também seduziu meu pai e não foi boa com ele. Nem com outros que vieram antes dele. Homens que te amaram e você os desprezou. Gente que por você suou e sangrou. Você enlouquece, seduz e enebria. Rouba meu tempo, tira minha energia. É suja, mas mesmo assim brilha. Enriquece quem não merece, empobrece quem não merece. Um labirinto de concreto e estresse. Em você meu sangue ferve, anoitece. Seus filhos elfos fazem classe. A cidade, balas perdidas cortam seus réus. A cidade, meu como uma besta e doce como mel. A cidade, injúria, luxúria e falsidade. A cidade, desigual, imprevisível, imparcial. A cidade, cheiro de morte, som de metal. A cidade, desnaturada com seus filhos, com estranhos fraternal. Aqui nunca dá pra prever. Samba, São Paulo, SP. É tão difícil imaginar o seu início. No princípio nada, hoje gigantescos edifícios. Prédios altos que mudaram destinos. Construídos por nordestinos que não foram aceitos como inquilinos. Placas, te construímos, placas, te admitimos. Será que vai chover? Será que vai fazer calor? Liga o rádio, vai ouvir que o trânsito congestionou. Gente de tudo quanto é raça. Muito asfalto na cidade e pouca praça. Judeu, coreano, português, japonês e chinês. Miscigena, Babilônia, latino-americana. Junto com vocês, com vocês. Comércio árabe, italiano, norte-americano. Negociam seus produtos na grande metrópole do continente sul-americano. Pouco vendemos, muito compramos. Pouco nos concedem, muito deixamos. Tudo permitimos, anos partimos do nosso continente. Não nasci lá, mas eu amo. LUO, afro-latino, sul-americano. Salve pros nigerianos do centro. Todos são humanos e sabem que se parecem por dentro. Só que aqui nessa cidade todos têm preconceito. A cidade, balas perdidas cortam seus réus. A cidade, meu como uma besta e doce como mel. A cidade, injúria, luxúria e falsidade. A cidade, desigual, imprevisível, imparcial. A cidade, cheiro de morte, som de metal. A cidade, desnaturada com seus filhos, com estranhos fraternal. Aqui nunca dá pra prever. Samba, São Paulo, SP. Mais acinzentada, por prédio já quase toda tomada. Ruas calçadas, viadutos largos, servindo de morada pra aquelas vítimas da miséria malvada. Ei, você aí, pense bem, se quer vir morar aqui pela TV. Pode parecer um paraíso, mas chegando vendido também o seu prejuízo. Terá que ser forte, nem um pouco vulnerável. A pressão da city te fará se arrepender. E aí, pode ser muito tarde pra você. Grande agitada, de faces diversificadas. Avenidas movimentadas, como a Paulista, uma das mais frequentadas. Nela há restaurantes finos, lojas luxuosas, playboys desfilando em carrões importados. E há minutos vazios, existem barracos amontoados, onde a diversão existe, mas é bem diferente. Criança jogando bola descalço nas ruas de terra. Escuta céu aberto do lado da favela. Isso é maguela. Todos aqui carregam sequelas de uma guerra. Como é que eu vou conviver com ameaça terrorista do PCC? Você não vê, mas tem fuzil apontado pra você. Ouço sirenes, quem será dentro daquela ambulância? Se o hospital fosse bom, eu teria mais esperança. Cidade, tantos times e seus patrocinadores anestesiam e aliviam dores de palmeirenses, santistas, são paulinos, corintianos. Assim nós vamos.